logo já vai te sobrevoar. E no comando tem Elis, Juninho, Tomix e Nandinho, é o quarteto que bota pra quebrar. Mas amiga, fica louca, fica louca, esperando a hora de tomar bicada. Amiga, sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Picada, picada, picada, picada, picada, picada. Picada, picada, picada, picada, picada, picada. DJ sabe o show.

das Produções. Lili Brasil. Das Produções. É Billy Brasil. A moral do Comenta-se o beijo, oh, oh, oh, oh. do céu, me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas do céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas meu amor não tem problema, não.

saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar. Genissão. E mete o bico, minha águia, mete o bico na danada, mete o bico, minha águia, mete o bico na danada. Voa, voa, minha águia. Danada, mete o bico, minha águia, mete o bico nas danadas, mete o bico, minha águia, mete o bico nas danadas. MC Dourado, Rebeca Lindsay, alô Melody, Joey Benassi. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar a minha águia. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar. Mete o bico, minha águia, mete o bico na danada. Voa, voa, minha águia, Itália me cata, Itália me cata. Ei, você desacreditou, minha águia tá chegando agora, botando terror, então prova da bicada, vai, prova da bicada, as novinhas se amarram, pop live na parada. Juninho e Alisson, todo mundo na palma da mão. Mete o bico nas danadas, mete o bico, minha águia, mete o bico nas danadas, mete o bico, minha águia, mete o bico nas danadas, mete o bico, o considerado da galera, DJ Nen das Produções, comanda o novo Genissom. A gente se liga em você. Já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cabedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar. Dá mole, que eu vou te agarrar. Dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa. DJ Nate. Endoida que o águia chegou. Endoida que o águia chegou, chegou. Cata. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cabedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar. Dá mole, que eu vou te agarrar. Dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa eu. Já tô no nível. Everybody's going to the party, have a real good time. DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher do Pará. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Let the fucking bass! DJ Nem Produções, o consagrado de Guaraci. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. DJ Nem. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Então segura, vai! Você chegou agora e tá querendo mandar em mim. DJ Nem. Da minha vida cuido eu. Deito na minha cama e quer dormir com travesseiro. Folgado. Não venha não. Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão. Eu não sou obrigada a viver dando satisfação. Da minha vida cuido eu. Se continuar assim, você vai. apresentação, a inovação do Tecno Melody. Eu nunca te vilei, e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que eu mandei você acostumar, tô te mandando embora, melhor sair agora. Não vem me controlar, folgado, malditora, que chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado, Deus me livre da roubada que eu ia entrar. Dá um arrepio. Folgado, malditora, que chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado, Deus me livre da roubada que eu ia entrar. Dá um arrepio. Folgado. DJ Ney das Produções. Hoje estou muito granado, é dia de festa, já estou preparado. Com certeza bem acompanhado, e os meus parceiros sempre ao meu lado. Edilson e Edielson é na pressão, Naná, Jean, Apolo e Wanderson. A tropa toda vai dançar, pegar príncipe negro é comandar. E esse som que está tocando não tem como ficar quieto. A ostentação é no castelo, com o Mano Edilson e o Mano Edielson. E para quem não dançar, é só jogar as mãos pro ar. E todo mundo assim comigo, vamos fazer o P. Faz o P pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Faz o P pra mim, assim, assim, assim. Faz o P pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Faz o P assim, assim, assim, pra mim. Estou muito granado, é dia de festa, já estou preparado. Com certeza bem acompanhado, e os meus parceiros sempre ao meu lado. Edilson e Edielson é na pressão, Naná, Jean, Apolo e Wanderson. A tropa toda vai dançar, pegar príncipe negro é comandar. E esse som que está tocando não tem como ficar quieto. A ostentação é no castelo, com o Mano Edilson e o Mano Edielson. E para aqui é sensação, quero ver tu rebolar com o crocodilo até o chão. Aqui é sensação, aqui é sensação, quero ver tu rebolar com o crocodilo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. A Lili quem tá chegando junto com o crocodilo, te segura na moral, faz a boca do animal. Esse animal é o maior e a pegada é violenta, com gordo de impressão, a galera representa. Falam beat pra trás, é muita emoção. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga o braço pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga o braço pra cima e bate na palma da mão. Agora eu quero ver tu rebolar, fazendo a boquinha sem parar. Agora eu quero ver tu rebolar, fazendo a boquinha sem parar. Mete a boquinha pra lá, mete a boquinha pra cá, ui. Mete a boquinha pra lá, a boquinha pra cá, a boquinha pra lá, a boquinha pra cá. Crocodilo até o chão. Aqui é sensação, aqui é sensação. Quero ver tu rebolar com o crocodilo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. A Lili quem tá chegando junto com o crocodilo, te segura na moral, faz a boca do animal. Esse animal é o maior e a pegada é violenta, com gordo de impressão, a galera representa. Falam beat pra trás, é muita emoção. Joga o braço pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga o braço pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga o braço pra cima e bate na palma da mão. Agora eu quero ver tu rebolar, fazendo a boquinha sem parar. Agora eu quero ver tu rebolar, fazendo a boquinha sem parar. Mete a boquinha pra lá, mete a boquinha pra cá, ui. Mete a boquinha pra lá, a boquinha pra cá, a boquinha pra lá, a boquinha pra cá. Mete a boquinha pra lá, mete a boquinha pra cá, ui. Mete a boquinha pra lá, boquinha pra cá, boquinha pra lá, boquinha pra cá. Mete a boquinha pra lá, poderoso Genison, porque você merece a mais bem preparada aparelhagem de Icoaraci.